Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Yo no te escucho. ¿No me escuchás a mí? Aló. Ahora estamos en el aire de nuevo, ahora sí. Estamos en el aire del Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación ya con Tatiane del Movimiento de Afectados y Afectadas por las Represas. Vamos a ver si Tatiane nos escucha. Comunicación internacional del Enredando las Mañanas. Tatiane, ¿vos no nos escuchás? Estamos ¿hola? Con algunos problemas. Ahora sí. Ahí va. Ah, sí, bien. Ahora te escucho. Bien, Tatiane, estamos ya en vivo. Te voy a presentar para que nuestra audiencia te conozca y que conozca un poco de qué se trata esto del movimiento de afectados y afectadas por las represas. El MAP es un movimiento nacional con más de 20 años de trabajo territorial en Brasil, justamente enfrentando los mega emprendimientos extractivistas, las represas hidroeléctricas, las represas de la mega minería. Y hace unos días nos enterábamos que una de las referentes de la Coordinación Nacional del MAP fue asesinada, y en ese marco queríamos conversar con las compañeras del MAP para recordar un poco su legado, pero también para entender cuáles son las disputas que se están llevando en los territorios. Tatiane, ¿me escuchás bien vos? Sí, sí. Bien, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Primero, dizer que é muito gratificante e agradecer-lhes por nos dar este espaço, não? Para que possamos falar um pouquinho do que passa em Brasil, e como estamos nós, em específico, o movimento e as mulheres defensoras dos direitos humanos em seus territórios, em este momento que o país passa por uma conjuntura muito complexa, com muitos desafios a ser desenvolvido durante este período. Não? Uhum. Sim. Talvez falar um pouquinho do assassinato da companheira Dilma. Não? Por favor, te escuchamos bem. Um pouco do contexto. Esta mulher vive em um território onde se construiu uma das primeiras hidrelétricas de Brasil, no norte do país, Tucuruí. Uhum. Que esta hidrelétrica tem a função de gerar energia para a mineração nacional. Sim. E esta gente aí desse território, há 30 anos, vive em luta denunciando as violações de direitos humanos que vivem aí neste território. Uhum. Há pessoas que, assim como Dilma, só tiveram o direito a um pedaço de terra em 2011, fruto de uma ocupação de terra, e passou a viver em um reassentamento, em um assentamento, que se chama aí, onde foi o assassinato, uhum. Salvador Allende, não? Sim. Então, esta gente, aún não tem energia elétrica em suas casas, aún não tem terra, não há como produzir. Então, Dilma, seu histórico de vida estuvo engajada em fazer essas denúncias de violações de direitos, a denunciar as empresas multinacionais que se apropriam de nossos territórios, que nos mata, que contamina os rios, contamina a natureza em detrimento de suas ganâncias, não? Uhum. Então, Dilma é uma mulher valente que estava todos os dias no seu cotidiano denunciando essas violações de direito. Uhum. E aí, já posso falar um pouquinho como o Brasil vive uma conjuntura complexa, onde desde o presidente da República incentiva as violações das mulheres, incentiva o feminicídio, incentiva o genocídio, ataca as minorias, como as populações negras, afrodescendentes, indígenas. Então, se está cômodo, como dissemos em Brasil, assassinar lideresas, uhum. e lideranças, inclusive mulheres. Então, se Dilma é uma mulher negra, migrante, que vindo já do processo de imigração do Nordeste para o Norte do país, uhum. Onde Dilma foi assassinada pelo capital. Então, se com suas formas que estão em ele território, que são os grileiros, são os terratenentes, são os que sempre estiveram nos atacando. E agora está muito cômodo em Brasil, a partir do governo federal, incentivar esse tipo de ataque às populações. Uhum. Tatiane, esto también se da en el marco de el que quizás haya sido el crimen ambiental y social más grande de Brasil, que estaba cumpliendo 60 días, que fue el rompimiento de las represas de Vale que inundaron Brumadinho. Sí, ajá. ¿Nos podrías contar un poco ese proceso para nuestra audiencia, para nuestro país, que hemos tocado muy de lejos lo que sucedió allí? Y nosotros aquí en Argentina nunca tuvimos procesos similares, por suerte, y la megaminería es un proceso de los últimos 15 años, podríamos decir. Sí, entonces ese proceso de la minería en Brasil, él tiene su también es apropiado por las transnacionales, una vez cuando la empresa Vale, uh-huh. Una empresa estatal, hasta esa empresa ser del Estado brasileño, no había indicios em rompimentos, em crimes desta natureza, não? Uhum. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que é nos anos 2000, se privatizou essa grande empresa brasileira de mineria, que é a Vale, uhum. E a partir daí as empresas começaram a produzir o máximo de mineração e em vez de não se responsabilizando por uma infraestrutura onde poderia dar segurança à população em geral. Uhum. Então, há muitas barragens de rejeito de mineração em el país. E em Brumadinho, a nível de quantidade de mortes, de destruição da natureza é o primeiro crime em Brasil dessa magnitude. Porque há 3 anos atrás ocorreu o crime de Mariana. E esse crime de Mariana devastou toda a bacia do Rio Doce. E agora, Brumadinho, além de atingir, afetar toda a gente, todo o rio Paraopeba, a cuenca Paraopeba, em estado de Minas Gerais, ele também afeta uma das principais cuencas do Brasil, que é o rio São Francisco, que chega a todos os estados do Nordeste e que afetará mais de 15 milhões de pessoas. Então, esse Brumadinho é um crime social, econômico e ambiental. É um crime social de onde a população que está em volta, que está em cerca, que muitos aonto vê a condição de encontrar seu ente querido, seu familiar, que está soterrado, que não foi encontrado. Então, toda a gente que vivia a cerca da cuenca que produzia e não há mais como produzir. Toda a gente que vivia da pesca, os pescadores não podem mais viver da pesca porque o rio está contaminado com altas taxas de contaminação. Há muita gente enferma porque com a contaminação da água, há uma contaminação na gente. Então, assim, é um tema de calamidade pública, é questão da saúde. Há muita gente com problemas psicológicos, além do rompimento de Brumadinho, há muitas outras barragens, represas de rejeito que estão em alerta máxima em el estado de Minas Gerais, em outros estados do Brasil, em outras províncias do Brasil, e há um medo, há uma angústia, há uma falta de informação do Estado brasileiro, assim, se estava a cargo das próprias mineradoras produzir um relatório, um laudo técnico informando a população de que da segurança dessas represas, que não é segura. Esses laudos, até minutos antes do rompimento, os laudos diziam que seguros. Logo vem essa grande tragédia, né, que nós outros dissemos que não foi não é acidente, é crime. E a empresa tenta de todas as formas coagir as populações para que elas não se organizem, para que elas não se mobilizem, e que a empresa a todo tempo, a partir dos meios comerciais, meios de direita do país, dizendo que a empresa é responsável, isto que passou foi um acidente, não foi um crime, que esta empresa é um grande patrimônio do país e que nós não podemos pôr a culpa em uma empresa. Nós, do movimento, dizemos que não, que a empresa é culpada, não é mais um patrimônio brasileiro, porque foi vendida por um valor insignificante. E que há muita gente agora, sem ter de onde para, de onde ir, sem ter o que comer, sem ter o que produzir, há um caos social. Em toda essa região, houve um rompimento do tecido social, onde que as famílias agora estão desorientadas e buscam o movimento, e nossa tarefa é de como organizá-las, de como reivindicá-las, de como construir a vida outra vez. Sabemos que há coisas que não é mais possível construir. As comunidades não é mais possível. Toda uma geração de gente que vão a viver toda sua vida com esse trauma. Sim. Tatiana, la verdad que lo que sucede... de todo eso, sí. Há uma persecução aos líderes que estão aí em esse trabalho. Não? Há toda uma coação a partir da empresa para que as pessoas não se denunciem, que as pessoas se calem, se quedem em seu sítio, se quedem solitos, e não há para que não se organizem o movimento nessa tentativa de coagir o movimento de organizar a gente. Temos um desafio enorme. de condições econômicas, de militantes que possam contribuir e ajudar a organizar essa gente, que são muitos. Uhum. Não é 300 pessoas apenas os que se morreram, não? É toda uma região que está afetada. Uhum. Tatiana, la verdad que el crimen de Brumadinho, así como el de Mariana, tienen una dimensión que nos deja heladas y helados ante el poder devastador que tiene el extractivismo y los gobiernos entreguistas y cómplices, ¿no? Porque hay una complicidad ahí del Estado. Nos gustaría que puedas presentar para nuestra audiencia ¿qué es el MAB? ¿Nos podrás contar un poco? Porque sabemos que son décadas de trabajo que ustedes tienen desde el territorio y en un territorio muy vasto y amplio como es Brasil. Y cerramos con eso, si te parece, también para que quienes quedan interesados e interesadas puedan seguir al MAB por las redes sociales y conocer la lucha y la organización que están batallando ustedes ahí en el territorio. Então, el MAB é um movimento popular, que ele, este movimento nasce, surge aí final da década de 80, ele início da abertura política em el país, justamente surge em las regiões onde se construiu as primeiras hidrelétricas, as represas, em la época da ditadura militar. E este movimento, ele está organizado, este ano cumprimos 28 anos de movimento nacional, estamos organizados em 20 províncias do país, na região norte, na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste, em todas as regiões do país. Este movimento surge para defender os direitos das populações afetadas pelas represas, defender os direitos humanos e fazer uma denúncia deste modelo extrativista e mineral do país e também propor uma alternativa a isso, não? Uhum. E nós dissemos que construir um projeto energético popular onde venha desde as bases, onde a produção e a geração de energia seja para os trabalhadores, para as pessoas e não para a ganância, não para as empresas. Uhum. Então, assim, esse movimento de caráter nacional, internacional, porque nós também temos uma organização a nível internacional dos afetados por represa. E dentro desse processo, fazemos uma discussão desde o modelo energético, propondo um novo modelo energético para o país. Não queremos esse modelo extrativista mineral, não queremos mais Brumadinho, não queremos nossas lideranças assassinadas. Também com esse debate da construção coletiva de um processo coletivo em defesa do país. Não? Uhum. Então, em este marco dos 28 anos do MAB, nós temos o balanço de que é um forte movimento nacional e internacional com este tema muito complexo. Por isso que nós estamos sendo, não só Dilma não é a primeira mulher do MAB nesse marco que foi assassinada, não? Tivemos a Nilcinha em 2016 por denunciar também esse modelo mineral, energético, também no norte do país, que foi assassinada em 2016, mas que nós entendemos que é necessário essa organização, é necessária essa luta e é necessário um fortalecimento não só do MAB, não? Mas de todas as organizações de caráter local, regional e nacional, para nós enfrentarmos todo esse processo de avanço do capitalismo genocida que está em nosso país, e nós sabemos que não só em nosso país, é na América Latina como um todo. Não? Uhum. E somos solidários também aos companheiros argentinos por tudo o que está passando, não? Uhum. Com esse governo também neoliberal, com tudo o que vocês vivem aí em Argentina. Uhum. Sim. Gracias por esta comunicación, Tatiana. La verdad que impecable tu portuñol, se entendió muy bien y nos has podido hacer un paneo también de las luchas desde los territorios ahí a través del MAB. Y un fuerte abrazo y también nuestra solidaridad con los procesos de lucha y de embestida de la derecha que está avanzando en Brasil, pero que enredadas y colectivamente las vamos a frenar en todo nuestro continente, sin duda eso. Nosotros es que agradecemos, colocamos a disposición, pido disculpa por el portuñol, ¿no? Entonces, mas siempre estamos abiertos a conversar, a discutir y precisando, puede nos llamar, estamos ahí, somos hermanos, estamos para aportar en esos procesos. Bien, muchas gracias a ustedes. Pasaba entonces Tatiane, de la Coordinación Nacional del MAB, este movimiento de los y las afectadas por las represas en Brasil, en el marco de, bueno, una noticia poco grata que nos tocó transmitir, que fue el asesinato de Irma Ferreira Silva, coordinadora regional del movimiento en el municipio de Turucurui, ahí en el norte, en el estado de Pará. Pero es que bueno, que aprovechamos también la ocasión para conmemorar los 60 días desde el crimen de Brumadinho, localidades enteras que quedaron abajo de los residuos de la mega minería. Tremendo, y es solo una muestra de lo que es tremendo la mega minería, pues no recuerdo bien la cifra, pero diques como ese que se derrumbó, que se colapsó, hay muchísimos en ese solo estado de Brasil. Y bueno, y además recuerdo las noticias en ese momento, se hablaba en los medios, hablaban de un dique, y un dique uno le suena que tiene agua, pero en ningún momento les costaba decir lo que contenía ese dique, así como para suavizar la terrible noticia que fue. Sí, sí. Muy interesante la conversación. No quiero que se enojen aquí desde los territorios en lucha de Argentina, porque yo dije que aquí nunca tuvimos algo así. Me refiero, no estoy desconociendo que tenemos en Veladero más de 3/4, porque bueno, ahí hay uno dudoso de derramamientos también de cianuro y de desechos ahí de la mega minería, pero bueno, por suerte, dimensiones como las que han ocurrido lamentablemente en los crímenes de Mariana y de Brumadinho en Brasil no hemos tenido, y hablan de territorios enteros devastados, y quizás esta palabra que pusieron como concepto algunos teóricos aquí de Argentina, de las zonas de sacrificio, y que muchos territorios en lucha lo recuperaron. Creo que más que clarificador para estos casos es increíble, ¿no? Zonas enteras devastadas. Sí, sí, sí. Bueno. Levantamos un poco. Vamos, ya que estuvimos con una entrevista en Brasil, vamos con una cancioncita brasilera para amenizar un poco. Cazuza. Ahí vamos nomás. Cheias de mágoas, eu sou um cara.